Super Pop. Super Pop. Com os irmãos Music with Ellison e Juninho. Virando todas pra você dançar. Vamos partir pras marcantes agora. Quem é que gosta de marcante aí, galera? Mas hoje. Vou começar de um estilo totalmente diferente. As nossas marcantes. Até porque muitas das vezes a gente homenageia as pessoas aqui depois que elas se vão. Mas a gente hoje vai homenagear essa grande voz, essa grande amiga, que hoje está precisando muito do movimento das aparelhagens, até porque sempre fez músicas sempre muito belas, pra gente tocar aqui no Pop, no Tupinambá, no Rubi, no Príncipe, no Croco, no Búfalo. E claro, a gente tem que dar valor nas pessoas enquanto elas estiverem vivas, né? Então ela tá precisando dessa força e a gente vai dar sempre força pra quem merece força e pra quem sempre está do nosso ladinho. É pra você, Rudiette! A gente sabe que a vida é uma ilusão, né? Muitas das vezes sim. Mas nesse caso você tem muita coisa pra viver ainda, minha amiga. Só que tudo acabou. É melhor desistir de mim. Live. Cansei de sofrer. Quero um companheiro que me leve, que me dê amor. Esse é o Pop de todas as horas. Parceiro, cara de moeda, meu irmão. Pode crer, maninho. Ele sempre disse, Alice, toca viver de ilusão lá. Deixa comigo, brother. Pra você, Patrick, pra você, primo Igor. Minha amiga, pode apagar os seus brilhos, essa voz tão linda que todo mundo curte. Dali, DJ Alisson! Carinha linda. Com essa carinha de anjo. Olha o Everton Pantoja, Washington, William Oliveira, Cleiton Pantoja, comemorando o seu aniversário aqui com a gente. Meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. Que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração. Meu herói, as flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico. vezes o cara vem pra festa com o coração assim, ó. Estou dividido. De verdade. Entre o meu amor e o mantinho. Bora, Marilene, Tamires, Jutini com Rock Sem Fim. Lá do Piedade, DJ Daniel. E o DJ Boa, que até o bem tá aqui, mano. Difícil. Fura olho. Quem tem? Bate o nombrinho dela agora, vai! Eu? Eu me apaixonei, já não posso esconder. DJ Ellison. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Meu maninho Kel, dos despintados. 10 anos hoje. É, meu irmão, é 10 anos, bicho. Não dá. Eu amo o mesmo homem que é. E Kel, fim de ano, como todos os anos, tirar de fúria, né, maninho? Selou. Bora, Natinha! Júlia e Júlia! As capas artes! Tá aí comigo! Bora, garotinho! Sua melhor amiga! Marcante Ellison, de Ellison! Eu não quero ver isso acontecer! Te juro, amiga, que tentei evitar! Não quero ouvir suas desculpas! Sua melhor amiga! Sou eu! Não acredito que isso aconteça! Aí, Bumba! Aí, Bruno! Anderson! Alex! Essa galera despintada aqui no pobre. 10 anos. Pobre. Você me ama? Te amo. Titirari, tirari, rarararar. Na madrugada. Ricardo Pantoja. Tirari, tirari. Aí com a gente. O Davi Neves. O Chapa da Mídia. Eita, moleque. Bora curtir. Na madrugada. Titirari, tirari, rarararar. DJ Ellison. Eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei. Em ação. Te amo. Também estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. Você me conquistou. E o jeitinho? Teu jeito de dançar benzinho me deixa louco. E naquela hora? Na hora de fazer amor, eu fico doido. Surgiu em minha frente com minha amiga Verona. A me saudade de você, mulher. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei. Nosso maninho Betona. Essa tem história também. Nunca te esqueci. Muito tempo eu passei. O Magalhães Gil Correia. Suíte 14. Tá todo mundo curtindo aqui. Tá de marcante. Curtindo. Curtindo Super Pop. Live. Só pra te amar. Só pra te amar. Com quem? DJ Zelis e Juninho. Hey! Hey! Hey! Não existe fronteira. existe barreira, Ellison, que eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus, pra nos separar. A gente vale, Alexandre! Crisma! O Patrick Pop deu bem daí! Respiro a todo mundo, meu irmão! Em qualquer lugar, caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, é hoje, meu irmão! Flávio do celular, aqui de Margarina, confirmando presença. Logo mais no Raluí. Maluca por você, eu sou maluca, maluca. E Flávio, leva tua fantasia, meu, não vai esquecer. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Esquenta, Alice, bora, menino. O Índio Produções, ele tá aí com a gente. Olha o Transariano, o Neguinho Beijoqueiro. Ele tá fechado toda quarta-feira, maninho, maninho. Meninas! Eu era uma menina e você não se importava. Alô, Ruanda, é pra ti, bebê! Júlio Pepeari, Rui Júnior, o GG Poça também. É todo mundo contigo. Ellison. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Não, menina, quando eu conheci você, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. Se não entende o que aconteceu, a menina não se desacresceu. Não consigo gostar de um... Joga pra cima, agora! Eu olho pra lua, vejo o seu rosto, defeitos de paixão de adolescente. Eu olho pra lua, vejo o seu rosto, defeitos de paixão. Esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. batida, deixa na batida. Essa aqui marcou em Barcarena, hein, meu irmão? Essa aqui a galera bate a bola. Vai, maninho! Dá uma farra bonita aqui. Família se bancada do Pop, Matheus Moraes, Fabrício William, JP Moraes, Lauder, Bruno, Pepe Adão. Está povo do Pará. Você vai querer voltar. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Vai, meu águia, pegar meu parceiro DJ Rodrigo. Obrigado, grande amigo DJ Daniel, aqui de Barcarena, grande parceiro, profissional da noite. Aquele abraço pra você, irmão. O DJ Alisson Juninho, Tom Mixinante, Daniel, garoto. Procurou as luzes que encontrei. Inclusive, ele vinha falando logo cedo que vinha chegar junto e tá aqui com a gente. Pode crer, Dani. Tamo junto, hein? Sei que não vou morrer. Vamos, empresário Alex, dormindo ali com a gente, Diogo Pressão. E o amor da vida dele, a Lana. E aí, ó. Costa, o Cleito Souza, o belíssimo, equipe boa tá aí com a gente, o Nilson Costa, J. Viana, Robert Milk, família Rasta, ela, de Barcarena, tá do ladinho! Quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro. Equipe Pagação. Os garotinhos da Anapari. Também daí. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Vamos, Juninho Campos! Juninho. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei. Os empresários Bumba e Romildo Veras. Você fala. É que é o Alex. Tirei, botei. Olha aí, Bruno, ninguém segura, viu? Tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei. Comandando Barcarena. Tirei, tirei, botei, botei, tirei. Desse jeito mesmo. DJ Ellison Produções, de Santa Maria. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você. Pra nossa super cafezal, mano! Aí também! Cadê o super cafezal? Eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu. Nildo Marques! De que o nosso nome. Rui Júnior, GG Força, Júlio PPL. É todo mundo do Águia de Fogo. Vai nega pro nosso amor. Não valeu pra você. As possuídas, né, minha irmã? Vai, Alice, arrebenta, garoto! Dali, dali, DJ Ellison, Ellison. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava ali mesmo. Fala aí, maninho! Toda a família sem bancada! Também daqui, sem bancada, hein? Respire. Pelo amor de Deus! Bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Pesca a bunda batendo no chão. Pesca a bunda batendo no chão. Pesca a bunda batendo no chão. O que é que é amor? Agora pra frente, rapaz. Bora, meu parceiro Beto Oda! Pra cima, pra cima, pra cima, garoto! DJ Paulinho, junto com o Buga, família pop, tá todo mundo aí com a gente. Tá na Guerra de Fogo, tá no Super Pop, tá na Guerra de Fogo, Super Pop, Super Pop. Shirley, é tu que tá aí? E nem me avisa. Ellison tocando as melhores. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, rapaz. Raposa e suas bandidas estilosas. O Lucas de Madrid também. Ali, garoto. Joga essa mãozinha, bora meu águia! Chega chegando! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura. Quem é do Paysandu, bota o dedinho pra cima. Só quem é do Paysandu, quem é do Clube do Remo também, bota o bracinho pra cima, o dedinho, e vamos metralhar tudo! Metralha! Bora enlouquecer! Vai, vai, vai! O bagulho endoidou. Júnior Santorini. Essa que tremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa. E aí, Duda, libera aí, maneiro! Vai. Joga a mãozinha lá em cima! Hey! Oh! Hey! Oh! Bora, meu pop! Vai enlouquecer, para assim ó. Joga a mãozinha, bate na palminha. Quem não tem hora pra chegar em casa, bora, Margarina, agora. Deixa no escurinho, vai, vai. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apagou tudo, tudo. E agora eu quero ver só quem é do Flamengo com a mãozinha pra cima. Só quem é do Flamengo. Quem é do Corinthians também? Tem muita gente torcendo pro Corinthians caindo, tem mesmo? Mas não tem nada não! Bota pra cima agora, libera, vai! Pou, pou, pou, tem, tem, tem, Elisson pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem, Elisson pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem, Elisson endoidou de vez. Endoida DJ Elisson, vai, vai! Tu tá no pop, cheiro de marola, porra. Tu tá no pop, DJ Elisson, tô tu. Oi. Tu tá no pop e os amigos Elisson. Vai, maneiro. Vem tomar uma picada, vem. Tu tá no pop, vem. Tu tá no pop, toma. Toma uma picada, vem. Tu tá no pop. Me ajuda, Duda, hoje, por favor. Toma uma picada, vem pro pop danadinha. Hoje tu vai tomar picada. O DJ L está doidando. A pressão tá aumentando. E a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, vai! Explode o bagulho! Tocando é o número um. vibre no seu coração. Você! Você partiu do coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora veja só, o jogo virou. Como esse mundo gira. Gira muito! Como isso não contou. Era isso, danado. Se mudar, que viria a me amar. Ellison. Acho graça porque não restou nem um tiquinho. DJ Ellison. Agora veja só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Agora a mulherada canta bem forte no ouvido do boy. Canta, mulherada, assim, bem forte, vai, vai. Agora vai sofrer na minha. Finge que não te vejo. Porque a tua cara é hoje maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Essa aqui tem tudo a ver, viu? Não vem me rotular. Não cabo, me encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. DJ Ellison. Mas nada me impede de te xingar na minha. Eu quero! Quero que tu vá. Muito! Tá tomando a rádio toda conta da minha vida. Vai, tá puto. Hoje já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Hoje já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero. DJ Marcos Cauê. Mas porque passe finge que não te vejo. Porque a tua cara é hoje o maior desejo. Essa aqui é pra ninguém ficar parado, DJ Alisson. E a gente deseja um feliz sírio pra toda a família Pop Marcarenês. Amor, eu sei que eu falhei bem. Pode crer, meu irmão. Amor, eu sei que te magoei. Valeu, Juninho! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Valeu, Eda! Eu te amo tanto. Cara de balso tá lá no 13º sono. Viver sem ti. Sente, sente. Super Pop. Se tu ainda me amas. Valeu, mano, Casumar. Valeu, RD. É o Pop sempre no coração, maninhos. Eu só te peço. Só mais. Obrigado, meus desvidados também. Só mais uma chance. 10 anos de Pop, meu irmão. Muita história pra contar. Eu só te peço. Tô com vocês, hein. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Amigo Cabeção! Fala, Cabeção, no Pop de Marcarena, garoto! Valeu, Gigi! Você também, garoto! Deu uma história bacana aqui no Pop, hein? Eu só te peço. Só um aquecimento pra logo mais! Todo mundo cheio de fantasia, cheio de muita alegria! O DJ Alisson faz assim, ó! Ai! Me solta, danado! Vamos lá, DJ Sander. Hello, my name is. Tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afogar as mágoas. Me convida que eu vou até o Sorraia. Vai! Ah, sei lá. Uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para poder namorar. JM, divulgações, os melhores eventos da cidade. E a galera divulga com muito amor. Japa da mídia, fechado com Oscar, live, live. Eita!

abraço pra você, maninho. Sempre dando muito apoio aqui pra família Pop. Tem que tirar o chapéu, viu? É a galera que não abandona nunca, meu irmão. Tem que tirar o chapéu Vai noidar! Eu falei que o bagulho ia ser doido, hein? Crau. Novinha que só curte Zé Droguinha, ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E cadê essa novinha? Eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder, vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá. Empresário Betona! Zé Droguinha. Também tá aqui com a gente, que é de empresário, que é embarcarina. Ao lado dele, outro empresário, nosso amigo Júlio Marciano. Alô, Júlio Marciano! Bora, Sandrinha! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Zé Droguinha, Zé Droguinha. Vai, vai. DJ, DJzinho, é o brabo de novo. É o brabo de novo. Com a novinha que só curte Zé Droguinha, ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não tá me ajudando. Alguém conhece? Uma pessoa que tem inveja de você aí, conhece? Mas ainda dá tchau, vai, beijinho, vai! Pro espelho que é tchau. Pra inveja, tchau. Já foi, hein? Já fui, bye bye. Pro espelho que é tchau. Pra inveja, tchau. Já fui, já fui. Pro espelho que é tchau, pra inveja tchau, já fui. Domingo tem Pop e o Águia na Amazônia. Pro espelho que é tchau, pra inveja. Aqui mesmo no Festão do Sírio. Aqui na cidade do Bajara. Fico o dia inteiro Pop e o Águia da minha vida, critica. Prepara aí, Oscar. Você não tá me ajudando. Só se complica. Alô, Ben 10. Vai de fulano. Bora, maninho. Mano, mais ainda. Vem. Bora, Marciano. Pros becos é tchau. Pra inveja é tchau. E já fui. Já fui. Meu maninho Nando sempre com aquela recepção peculiar, meu irmão. Aquele abraço pra você, Nando. Pros becos é tchau. Pra inveja é tchau. E já fui. Já fui. Tudo bem, galera, aqui é Alisson, pra MC Gesso, Pop 100, Solano, Índio, Fabrício, Anderson, Bruno, o Neguinho, tá toda a galera, o Brilho Alucinado, o Bonde Luz Alucinado, tá todo mundo! Criticando as minhas com você não tá me ajudando. Só o Léo Trindade e as suas perigosas, Joana, Messia também tá aí comigo, alô Messia, bora Eveli, alô Laicunha! Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, vai, faz a fila e vem ao mar de cara vez. Faz a beijo no lindo. Primo Igor, casa do... tá aí com a gente, ó, primo. Sim. Você é a Júlia. Fila ali, ó. Júlia. Vai, vai. O cara do Uber, meu irmão. De cara... tá comandando. Alô, Patrick. Fila e vem ao mar de cara vez. Vai, faz a fila e vem. 3 com 6, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha perder tua safadeza, sacanagem. Muita sucessagem. Patinho Rex, safadinha, o Boquita tá Rex, o Marcelino Rex, família Rex também tá aqui, maninho. Sucessagem, eu sou cara para separar. E se você pedir pra me parar, não vou parar. Porque eu... e o meu parceiro, o Alex. E aí, Alex, chega! Pra cima, vai! Antes de eu tocar essa música aqui, eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí. Quem é maior de 18 anos aí, bota o dedinho pra cima. Então bora curtir o Proibidão na boa, viu? Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. E hoje? Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Dois, três, vai! Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e socar na bufetinha. Pra levar... chupa a galera aí do meu parceiro DJ Rodrigo, o novo aparecido. Hoje equipe Pegação, os garotinhos da Anapari. Alô Benito Vila também dá. Atrás das danadinha. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e socar na bufetinha. Pra levar pra tentar e socar na bufetinha. Ai, solta a batida, vai. É assim que eu gosto, é assim que eu quero. É super pop, sacudindo uma carreira, meu irmão. Nós toca elas pra mamar, mas é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, olha o Everton Pontoja também aí, maninho. Quem é que não deve nada pra ninguém? Bota o bracinho pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima. 5, 4, 3, 2, 1. Bora, batatinha! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mambou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mambou. E aí, Yuri? Você não é o outro? Não, Yuri, o Yuri que botou ela pra mamar, cara. O idiota ali, ó, que beijou, mano. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, Com a gente, domingo também tem Super Pop lá na Estrada de Concórdia do Pará. Vamos junto, hein, família Pop! Eles, solta o pianinho, vai! Esse pianinho que eu gosto. E vamos curtindo! Quem tiver a fim de se apaixonar, aproveita, hein? Lá vai minha saudade. Beber os Danone pra ver se há vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Toda a galera da Purificadora Vitória, lá na Vila dos Cabanos. Lá vai meu orgulho, obrigado. Perdendo a vergonha, Rafinha Rubens Roman. Os dedos sinceros, Romildo Veras, valeu maninho. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não. Não. Por quê? Bora tomar uma comigo, bora! Nessa força que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Rolo com o Bruno do Pop, Bruno Breno, Bigola, Júnior Rodrigo, Super Cafezal, cantando, quicando, beijando essa boca que é só sua, igual você não achou nem. Equipe Cachaça de Macarena! Transmite chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê. Senão é mal de bebê. Nessa força que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. Salva meu coração. Fala, DJ Anderson. Se apaixona aí, vai, vai. Deixa comigo o bagulho doido. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Ellison. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou. Essa é pra casar. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Olha o David. Não quero. Da galera do coqueiro também tá aí, maninho. Dormi de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Que coxinha, BGS. Vai, vai! Márcia Felipe, a fenomenal. Desse jeitinho, eu piquei. Eu piquei, eu piquei. E aí, Sandrinha? E não tô me reconhecendo. E tô em casa em pleno feriado. DJ Ellison. E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. Tem gente que rompe fronteiras, né, Wallace Sec? Você, a primeira dama aí com a gente, direto do Rio de Janeiro. Eu tô falando sério. Tamo tamo junto, hein, pai? Ninguém mais, se você quiser, eu quero. Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas no coração... Esse é aquele neguinho que arrebenta tudo. Ela é da zona sul, florinha de olho azul. E um parceiro, o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no bar aqui. Mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver. Ô, mulher. Eu vou bater um anel pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater. Eu saí o moeda, ofereço pro seu grande amor. Grande amor. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Bora, primo Igo! Bora, Júlia! Bora, Patrick do Uber! Equipe Garotinho Mil Grau! Eduardo Chico Preto, Pirata Joel Andrei, tá todo mundo! Deixa no pianinho, deixa no pianinho, deixa no pianinho, bora, DJ Ellis! Nesse jeitinho, maninho! O swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Fazendo aqui. Aí, ó! O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Eu encontrei ela no de Macarena, DJ Júlio Santos, o Biel da Fã Pressão, rumo no menor do bonde, Jadson Noronha, Léo Silva, Adriane Noronha, Everton Leal, Jéssica Souza, Alô Vini Souza, tá todo mundo! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Acho que é diferente, né? Não é minha namorada, mas ela tá curtindo o pop aqui. Bora, Nigéria! Aquela tua amiga que tá com vergonha de dançar agora. Puxa ela, levanta ela da cadeira. Dá uma balançada nela agora. Vai, vai, vai, vai. Chama as amiga pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra... Bora, Cazu! É o Cazuzinho do pop, garoto. Vai preparando a cidade do Acará, que segunda-feira é nós, garoto. Alô, Júlio da Balsa. Tamo juntos, hein, maninho. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai paralisa com bunda no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para, vai para. De Marituba, meu bem, tá aqui com a gente. Juninho GDS, tá todo mundo. Júnior Marciano, bora Júnior, bora Júnior. Bandido. É o Águia de Fogo.